bem cedinho, ela acorda no bercinho, já abrindo o bocão. E começa a dar pernada com sua fralda molhada, molha todo o colchão. Ela é muito danada, ela é muito agitada, é difícil controlar. Bem cedinho, ela acorda no bercinho, já abrindo o bocão. E começa a dar pernada com sua fralda molhada, molha todo o colchão. Ela é muito danada, ela é muito agitada, é de